A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Bem, que o casamento é uma instituição falida, acho que a Gretchen e o Fábio Júnior, e vejam vocês, então o Tom Cruise, que acabou de separar, eles estão aí pra comprovar. Mas se a gente voltar alguns anos aí na roda do tempo, a gente vai lembrar daquela época em que os casais se aturavam mais, né, até a morte ali e tal. É verdade. Né? Isso independente da incompatibilidade de gênios, ou daquele mau hálito matinal, não, se aturavam e tal. E eu acho que lá nos anos 80, né, os bancos não enfiavam tantos cartões de crédito goela abaixo também dos ferrapados, não, né? Não tinha. Cara. E eu acho que por conta disso as finanças dos casais eram bem mais equilibradas e tal. E aí não se atritava tanto por conta das altas faturas. Eu acho que também havia alguns exemplos de vida conjugal perfeita. E talvez esses casais inspiradores para os pobres mortais faziam com que todos aturassem toalhas molhadas na cama, calcinha pendurada no box. E até chifre de leiteiro a galera aceitava mais tranquilamente. E eu acho que o Tarcísio Meira e a Glória Menezes são o exemplo maior de longevidade matrimonial. Ô Walter, agora me diga se algum desses casais das antigas estimularia você a viver o resto da sua vida com a Patrícia, hein? O melhor de estar casado com você há 43 anos é que todo beijo que a gente dá é apaixonado com o beijo de novela. Mas beijo de novela é técnico. Quem é que inventou essa mentira? Cid Vicious e a Nancy, talvez? Já vazaram da idade, hein? Vida e tanto aquela, né? Alexandre, deixa eu voltar um pouquinho na história do cartões de crédito. Eu sei que não tem nada a ver com o episódio. Eu era adolescente, eu sonhava em ter o American Express. Todo mundo queria ter aquele cartão Amex verde com aquela cabeça daquele centurião, sim, né? Que eu vi os comerciais, né? As pessoas bem-sucedidas e tal. Os homens alfa. É, exato. E uma vez eu peguei um anúncio da revista, recortei o cartão de crédito. Tamanho natural. É, colei no papel duro, aí eu enfiava na carteira e então ficava com a pontinha do Amex pra fora. Aí eu abri assim, sabe? Ó, cara. Você sabe que eu comecei a fazer o inventário desses casais aí que se mantiveram firmes e fortes por muito tempo. Tem alguns exemplos aí dos bons, tipo aquele Paulo Goulart e Anissete Bruno. Décadas a gente vê esses dois juntos na TV. Mas também eu me recordo de outros famosos Adões e Evas midiáticos aí que chegaram a empolgar o povo. Lembra daquele Almoço com as Estrelas? Lembro. Com Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues? Lembro, a Antártica patrocinava. Isso. Era cheia daquelas garrafinhas de Guaraná Antártica. Outro casal também, Wagner Montes e Sônia Lima. Ah, estão juntos ainda? Até hoje. É mesmo? E aquela dupla Jane Erondi, que inclusive estão juntos até hoje também. Ah, vá. Ela aguenta aquele cavanhaque maldito há anos. Na nuca, né, Walter? Aquilo faz algum efeito. E tinha também a versão Jane Erondi nos anos 90, né? Que aquele Luan e Vanessa estão casados até hoje também, segundo minha esposa. Ah, não faço a menor ideia quem seja Jane Erondi. Eles eram do Trem da Alegria, Walter. É. E o Chaves, o Roberto Bolanhos, que tá até hoje com a Dona Florinda. Mas mesmo depois do chifre. Mas ela metia a guampa com, nele? Com o Kiko. Com o Kiko. Sério? Sério, você não sabia disso, não, cara? É o motivo deles não conversarem hoje do Kiko com o Chaves. Kiko, foi o chifre. Kiko, rá, rá, rá. Tinham também outros queridinhos da TV que o povo achava que deveriam viver ali eternamente juntos, né? Tipo a Angélica e o César Filho. E você lembra que a Angélica jurava que ficaria com ele pra sempre e que casaria virgem com ele? Eu me lembro muito bem dessa história. Vejam vocês, a Angélica acabou casando prenha do Luciano Huck. Outro casal que eu lembro também que era espetacular era a Cláudia Raia e o Alexandre Frota. Um casal até improvável, digamos assim, nos dias de hoje. Xuxa com Senna. Agora tinha um casal que a molecada torcia pra contrair matrimônio, que era a Suzy Rego com aquele outro ator, o Paulo César Grande. Né? Porque após eles juntarem as escovas ali, o nome da moça ia ficar bem interessante, né? Suzy Rego Grande. É um ótimo nome. Muito bom. Lembra do Tom Cruise, que era casado com a Cher? Sim, foi casado com a Cher. Que tinha uma anca estragada, né? Ela era feia. Não, sei lá, cara. Foi alvejada por um tiro de sal? É possível. Ela casou com um cara que eu acho que espancava ela. Não lembro depois do Tom Cruise. Eu adoro casais que se matam. Então, nessa época, a Cher era impecável e ele, né, já era um galã. Tá. eu gostava mais desses casais bizarros, tipo Elza Soares e Garrincha. A Elza Soares com aquela boca dela. Esticada. Que mulher, cara. O Garrincha também, no quesito vida bandida, não devia nada pra ninguém, né? Pernas tortas e goró. Também tinha o Chico Anísio e a Zélia, que acabou com todo o dinheiro dos nossos pais. Lembra do Maurício Matari, a Elba Ramalho? Ele não calçava ela na porrada? Acho que rolava, verdade. Acho que ele espancava ela, não tenho certeza, não... E a Juma Marruá, que namorava o Rafael Pilha do Polegar. Pode crer, esse era outro improvável casal. Imagina as noites viradas, né? Ela onça e ele lá devorando pilha. Ei, meu Deus. O Jô Soares também namorou com a Cláudia Raia, né? O Faustão também. Então ela gostava dos opulentos, dos comedores de pizza? Acho que hoje eu teria uma chance. Agora... O top dos casais bizarros era a Gretchen e o Christian, né? É, cara, realmente. O Christian hoje que canta música sertaneja junto com o irmão dele, o Ralph. Ele cantava rock and roll, cantava rock and roll em inglês e era uma pessoa estranha. Tinha uma cara de Apache. A Gretchen hoje em dia, cara... A Edilene, ela mandou aqui um e-mail falando assim, olha, me sinto uma fofoqueira contando essa história, mas vale compartilhar. Outro dia eu estava na ponte aérea e na poltrona da frente estavam sentados simplesmente o casal que eu mais adorava na TV nos anos 90. O cantor Conrado e a ex-paquita Andréa Sorvetão. Ela coloca assim, claro, fui pedir um autógrafo para eles e tentei puxar um papo. Mas acho que a Sorvetão ficou enciumada da maneira como o Conrado me tratou. Aliás, ele foi muito simpático. Ô Edilene, uma pergunta. Só entre eu e você. Você é gostosinha? Olha só, acho que o restante da história vai comprovar. É. Ela falou assim, depois que tirei uma foto com eles, foram a viagem inteira de São Paulo ao Rio numa DR interminável. Eles brigavam baixinho, mas eu consegui ouvir ela falando alguma coisa como, você se deveria dar um respeito, Conrado. Quase engoliu a lambisgoia na minha frente. E ele só falava pra ela ficar quieta, pois ela tava falando bobagem. Mesmo eu sendo o motivo da briga do meu casal predileto do passado, achei o máximo a minha ídola da infância me chamar de lambisgoia. Oh, que maravilha. O ouvinte Diogo Leite mandou e-mail e disse, abre aspas, olá amigos, segue uma história interessante sobre um casal famoso das antigas. Tem uma tia que trabalhou por 2 meses na casa do Vicente Mateus, aquele folclórico ex-presidente do Corinthians. E segundo ela, o casal Vicente e Marlene Mateus, eles tinham um pacto pra... Diabo. Não, com o diabo, talvez. Pra sempre bancarem o casal perfeito, né, ali, quando fosse aparecer na TV. Porém, em casa, eles fechavam o pau direto. Olha só. Olha que interessante. Certa vez, brigaram feio na mesa de jantar. Seu Vicente estava comendo um frango com as mãos e a dona Marlene disse que ele parecia um porco palmeirense comendo lavagem. Minha tia disse que ele jogou o osso da galinha na esposa e gritando, Marlene, me ofenda como quiser, menos me chamando de palmeirense. Depois, ela foi se desculpar porque tinha uma entrevista no dia seguinte. Olha só. Falou pra tia pra ir lá no quarto levar um suco de maracujá pro seu Vicente, que no dia seguinte teriam que gravar o programa Raul Gil. Olha só. O Bill Santos, que levantou inclusive a ideia do tema, ele fala que a mãe dele tem até hoje um bilhete autografado pelo casal César Filho e pela Angélica. Ambos assinaram dentro de um coração. Olha só. A minha coroa conseguiu esse souvenir trash de 1988 em uma parada do Dia das Crianças que o Silvio Santos fazia. Lembram? Você lembra da parada do Dia das Crianças? Não. Ele trazia os personagens da Disney. Mas e onde tal. Era a parada? Era na 23 de maio, Anhangabaú. Me lembro disso, cara. Ia parar. Mas o Silvio Santos picava aquele cabeção em cima do carro alegórico? Você não lembra disso, Bob? É, 87, 88, é? Enquanto a minha mãe ficava babando ovo pros artistas, como o Feliz, o Sérgio Malandro e a Flor, eu e a minha irmã ficávamos pirando com aqueles personagens toscos da Disney, que mais pareciam vendedores de algodão doce. Ele coloca assim, acreditam que a minha mãe odeia o Luciano Huck até hoje e ela acha que a Angélica ainda vai voltar pro César Filho. Uma época da minha vida, eu tive a oportunidade, não sei se é um prazer ou não, de trabalhar com o César Filho. Sério? Teve um dia... Era um sábado, a gente tava com fome e tal. Eu falei assim, vamos comer um pastel na feira. E ele, na época, ele namorava com a Angélica. Sempre o telefone tocava, ele ia pro cantinho e ficava, Martinho, tal, não sei o que lá. Ela, não, depois casar. Até que é um sujeito simpático, assim. Tem uma panca de bom moço. Tem. A gente foi comer o pastel na feira. Cara, mas juntou uma velha arada. Em volta dele, largamos o pastel pela metade. Não teve jeito. Assinou autógrafo, autografou meu pastel, não sei o que lá. Meu papel, papel do pastel engordurou. Dá uma mordida. Me dá um gordo caldo de cana. Pessoal, não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, o Agente em 86. Mandem e-mails com histórias, sugestões para falecom@agenteem86.com.br. E toda segunda e quinta-feira tem episódios novos. Quem sugeriu foi o Bill Santos. Outra coisa curiosa é como o povo, né, Walter, é estúpido, muito mais estúpido antigamente. Eles ficam torcendo para aqueles casais fictícios saírem, né, das telas e constituírem ali vida conjugal ali na vida real. E aquelas revistas de fofoca, elas ganhavam o pão de cada dia às custas dessa boataria, né? É, cara? Verdade. É, apesar que eu tenho que confessar que eu também era meio idiota, porque seria, eu achava que os Hart, do casal 20, 20, eu achava que eles também eram, conviviam juntamente na vida real. Tá? Pouco burros. O grande culpado dessas fofocas todas aí era o Nelson Rubens, né? Com seus achismos todos lá. Exatamente. Ele falava, Silvio, estão falando que a Porcina e o Senhorzinho Malta vão mandar um relacionamento também fora das terras e tal. E o Mário Gomes, que tá pegando a Beth Faria, lembra dessa história? Então, não foi por causa dessa história aí do Mário Gomes com a Beth Faria que o Daniel Filho, que era marido dela, conformado aí com um par de guampas, né? Com os chifres. Ele não inventou aquela história lá que o Mário Gomes gostava de mandar uma cenoura pra dentro? Foi. Mário Gomes disse que a cenoura acabou com a vida dele.